Cheiro 9, página 82, capítulo 9. Na manhã seguinte, acordei com os sons de Kieran a preparar o pequeno almoço. A minha enxerga era espessa e eu tinha dormido bem, um sono profundo. Espreguicei-me, sobressaltando-me um pouco quando as minhas pernas bateram em Aquiles, ainda adormecido ao meu lado. Durante um momento observei as suas faces rosadas e a respiração regular. Senti qualquer coisa a puxar-me, mesmo por baixo da pele. Mas quando Kieran levantou uma mão a saudar-me do outro lado da gruta e eu ergui a minha timidamente em resposta, tudo se dissipou. Nesse dia, depois de comermos, fomos juntar-nos a Kieran para realizar as tarefas necessárias. Era trabalho fácil e agradável. Colher bagas, apanhar peixes para o jantar, montar armadilhas para codornizes. O início dos nossos estudos, se é possível chamar-lhes assim. Kieran gostava de ensinar, não em aulas fixas, mas quando as oportunidades se apresentavam. Quando as cabras que deambulavam pelas cordilheiras adociam, aprendíamos a preparar purgas para lhes curar os problemas de estômago. E quando recuperavam, como preparar um emplastro que repelia as carraças. Quando eu caí por uma ravina e fraturei o braço e fiz uma ferida num joelho, aprendemos a colocar talas, a limpar feridas e que ervas ministrar contra a infecção. Numa caçada, depois de termos afugentado acidentalmente um codornizão do ninho, ele ensinou-nos a mover-nos em silêncio e a ler os rastros nos trilhos. E, depois de encontrarmos o animal, a melhor maneira de apontar uma seta ou uma fisga, de modo que a morte fosse rápida. Se tínhamos sede e não havia um odre para a água, ele ensinava-nos quais as plantas cujas raízes conservavam umidade. Quando uma sorveira brava caía, aprendíamos carpintaria, a retirar a casca, lixar e dar forma à madeira que restava. Fiz um cabo de machado e Aquiles o cabo de uma lança. Kieran dizia que em breve iríamos aprender a forjar as lâminas para esses objetos. Todos os dias, de manhã e ao entardecer, ajudávamos a preparar as refeições, a bater o espesso leite de cabra para fazer iogurte e queijo e a tirar as tripas ao peixe. Eram tarefas que nunca nos tinham autorizado a fazer, dado sermos príncipes, e desempenhámo-las com entusiasmo. De acordo com as instruções de Kieran, observámos, estupefactos, a manteiga a formar-se diante dos nossos olhos e a forma como os ovos de faisão crepitavam e solidificavam sobre pedras aquecidas ao sol. Decorrido um mês, ao pequeno almoço, Kieran perguntou-nos o que mais queríamos saber. "Aquilo", respondi, apontando para os instrumentos na parede. "Para cirurgia", dissera ele. Tirou-os um a um para os vermos. "Cuidado, a lâmina é muito afiada. Serve para cortar quando há podridão na carne. Carrega-se na pele à volta da ferida e ouve-se um estalido." Em seguida fez-nos sentir os ossos dos nossos corpos, passando uma mão sobre as vértebras das costas de cada um. Ele apontava com os dedos, ensinando lugar por baixo da pele, onde os órgãos se situavam. Uma ferida em qualquer deles acabará por ser fatal. Mas aqui a morte é mais rápida. Bateu com o dedo na ligeira concavidade da têmpora de Aquiles. Senti um calafrio ao ver tocado esse local, onde a vida de Aquiles estava tão fragilmente protegida. Fiquei feliz quando começámos a falar de outras coisas. À noite, deitávamo-nos na erva macia diante da gruta e Kieran mostrava-nos as constelações, contando as suas histórias. Andrómeda, amedrontada perante as mandíbulas do monstro marinho, e Perseu, erguido para ir salvá-la. Pégaso, o cavalo imortal, nascido da cabeça cortada da Medusa, a pairar com as asas abertas. Também nos falou de Héracles, dos seus trabalhos e da loucura que o acometeu. Dominado por ela, não reconhecera a mulher e os filhos e tomara-os por inimigos e matara-os. "Como é possível não ter reconhecido a mulher?", perguntou Aquiles. É essa a natureza da loucura, respondeu Kieran, com uma voz mais profunda do que o habitual. Recordei-me de que ele conhecera esse homem e também a mulher dele. Mas como apareceu a loucura? Os deuses quiseram castigá-lo, respondeu Kieran. Aquiles abanou a cabeça impaciente. Mas o castigo ainda foi maior para ela. Não foi justo da parte deles. Não há nenhuma lei que obrigue os deuses a serem justos, Aquiles. E talvez a maior tristeza seja ficar neste mundo depois de o outro partir. Não te parece? Talvez, admitiu Aquiles. Fiquei a ouvir sem proferir palavra. Os olhos de Aquiles estavam brilhantes à luz da fogueira e o seu rosto recortado de forma nítida pelas sombras vacilantes. Eu conhecê-lo-ia no escuro ou disfarçado, disse de mim para mim. Conhecê-lo-ia mesmo dominado pela loucura. Venham, disse Kieran. Já vos contei a lenda de Esculápio e como ele ficou a conhecer os segredos da cura? Tinha contado. Mas nós queríamos ouvir de novo a história de como o herói, filho de Apolo, poupara a vida de uma serpente. Por gratidão, esta lambera-lhe as orelhas, de modo que ele pudesse ouvi-la sussurrar os segredos das ervas. Mas foste tu quem, de facto, o ensinou a curar, disse Aquiles. Fui. Não te importas que a serpente colha todos os louros? Os dentes de Kieran apareceram entre a sua barba escura. Um sorriso. Não, Aquiles, não me importo. Mais tarde, Aquiles tocava lira, enquanto Kieran e eu ouvíamos. A lira da minha mãe, ele levará consigo. Quem me dera ter sabido, disse eu no primeiro dia, quando ele me mostrou. Quase não vim, porque não queria deixá-la. Agora sei como fazer-te seguir-me para toda a parte. O sol desapareceu por trás das cordilheiras de Pelion, e nós sentimos-nos felizes. O tempo passava rapidamente no Monte Pelion, com os dias a deslizarem num idílio. Agora, todas as manhãs, quando acordávamos, o ar das montanhas era frio e a escassa luz do sol, que se filtrava através das folhas que morriam, só aquecia com relutância. Kieran deu-nos peles para usarmos e pendurou outras à entrada da gruta para conservar o calor no interior. Durante o dia apanhávamos lenha para as lareiras do inverno ou punhamos carne em salmoura para a conservar. Os animais ainda não tinham partido para as suas tocas, mas segundo Kieran dizia, em breve iriam fazê-lo. De manhã maravilhávamos-nos com as folhas cobertas de geada. Conhecíamos a neve através dos bardos e de histórias, mas nunca a tínhamos visto antes. Uma manhã, ao acordar, verifiquei que Kieran tinha partido. Isso não era invulgar. Muitas vezes levantava-se antes de nós e ia ordenhar as cabras ou apanhar fruta para o pequeno almoço. Saí da gruta para Aquiles poder dormir e sentei-me à espera de Kieran na clareira. As cinzas do fogo da noite anterior estavam brancas e frias. Remexia-as ao de leve com um pau, de ouvido atento aos bosques em redor. Uma codorniz piou nos arbustos e uma rola fez ouvir o seu apelo. Ouvi o sussurrar do mato rasteiro provocado pelo vento ou pelo peso de um animal. Daí a um instante conseguiria mais madeira para voltar a atear o fogo. A sensação de estranheza teve início sob a forma de um formigueiro na minha pele. Primeiro foi a codorniz a calar-se e em seguida a rola. As folhas imobilizaram-se, a brisa parou e deixou de haver animais a moverem-se nos arbustos. O silêncio assemelhava-se a uma respiração suspensa, como o coelho sob a sombra do falcão. Senti as pulsações a fazerem-me palpitar a pele. Recordei-me de que, por vezes, Kieran fazia pequenos truques de magia próprios dos deuses, como aquecer água ou acalmar animais. Kieran? Chamei com a voz trêmula. Kieran? Não é Kieran. Voltei-me. Tétis encontrava-se na orla da clareira, com a sua pele branca como osso, e o cabelo preto a desferir chispas como relâmpagos. O vestido colava-se-lhe ao corpo e cintilava como escamas de peixes. Fiquei de respiração suspensa. Não devias estar aqui, disse ela, com uma voz semelhante a rochas a raspar contra o casco de um navio. Deu um passo em frente e a erva pareceu curvar-se sob os seus pés. Ela era uma ninfa do mar e as criaturas da terra não a amavam. Desculpa. Consegui articular com a voz transformada numa folha seca a raspar-me a garganta. Eu avisei-te, disse ela. O negro dos seus olhos pareceu penetrar em mim e encher-me a garganta, sufocando-me. Não poderia gritar mesmo que me tivesse atrevido a fazê-lo. Houve um ruído por trás de mim e depois a voz tonitruante de Kiran no meio do silêncio. Saudações, Tétis. O calor regressou à minha pele e recuperei a respiração. Quase corri para ele. Mas o olhar de Tétis deixou-me ali, pregado, sem conseguir esboçar um movimento. Não duvidava de que ela me poderia alcançar se quisesse. Estás a assustar o rapaz, disse Kiran. Ele não devia estar aqui, respondeu ela com os lábios vermelhos como sangue, acabado de derramar. A mão de Kiran apoiou-se com firmeza no meu ombro. Pátroclo, disse ele, vais voltar já para a gruta. Eu falo contigo mais tarde. Pus-me de pé com movimentos vacilantes e obedeci. Viveste tempo demais com os mortais, centauro, ouvia dizer, antes de as peles de animais se fecharem atrás de mim. Apoiei-me à parede da gruta, a sentir um sabor desagradável e repugnante na garganta. Aquiles, chamei. Ele abriu os olhos e estava ao meu lado antes de eu recomeçar a falar. Estás bem? A tua mãe está cá. Vi os músculos contraírem-se sob a sua pele. Ela não te fez mal? Abanei a cabeça. Não acrescentei que me parecia ser essa a sua intenção e que a teria posto em prática se Kiran não tivesse intervindo. Tenho de ir, disse ele. As peles murmuraram, roçando umas nas outras, ao abrirem-se para ele sair e depois ao voltarem a fechar-se. Não conseguia ouvir o que diziam na clareira. Eles falavam em voz baixa, ou talvez tivessem ido para outro sítio. Fiquei à espera, a desenhar espirais no chão de terra batida. Já não me importava comigo. Kiran tinha a intenção de me manter ao seu lado e era mais velho do que ela. Já adulto, quando os deuses ainda eram embalados nos berços, quando ela era apenas um ovo no ventre do mar. Mas havia outra coisa menos fácil de nomear. Uma perda ou uma limitação que eu receava que a presença dela pudesse gerar. Era quase meio-dia quando eles regressaram. O meu olhar começou por se fixar no rosto de Aquiles, em busca dos seus olhos, da expressão da sua boca. Não vi nada, a não ser talvez um ar de cansaço. Atirou-se para a enxerga ao meu lado, dizendo, tenho fome. É natural, respondeu Kiran, já passa muito da hora do almoço. Já estava a preparar a comida para nós, movendo-se com facilidade no espaço da gruta, apesar do seu tamanho. Aquiles voltou-se para mim e disse, está tudo bem, ela só queria falar comigo, ver-me. Ela vai voltar para falar com ele, disse Kiran. E como se soubesse o que eu pensava, acrescentou. É normal, é a mãe dele. Antes de mais, é uma deusa, pensei. Enquanto comíamos, o meu medo diminuiu. Estava com receio de que ela tivesse contado a Kiran o que se passara na praia. Mas ele não se mostrava diferente para com nenhum de nós. E Aquiles parecia o mesmo de sempre. Fui para a cama, se não em paz, pelo menos tranquilizado. A partir desse dia ela apareceu com mais frequência. Como Kiran dissera que faria, aprendi a ouvir a sua chegada. Um silêncio que caía como uma cortina. Ia ficar junto de Kiran nessas alturas e dentro da gruta. A intrusão não era grande. E disse de mim para mim que não sentia nenhuma má vontade contra ela. mas ficava sempre contente quando ela partia. O inverno chegou e o rio cobriu-se de gelo. Aquiles e eu aventurávamos a ir até lá, deslizando com os pés. Mais tarde, abríamos círculos à superfície, por onde introduzíamos redes de pesca. Era a única carne que tínhamos. As florestas estavam vazias, à exceção de ratos e de uma ou outra Marta. A neve chegou como Kiran prometera que iria acontecer. Ficávamos deitados no solo, a deixarmos os flocos cobrirem-nos e a soprá-los com o nosso bafo até derreterem. Não tínhamos botas nem capas, para além das peles de Kiran, e sentíamos contentes com o calor da gruta. Mesmo o centauro usava um agasalho esfarrapado, feito do que ele dizia ser a pele de um urso. Contávamos os dias depois do primeiro nevão, marcando-os com linhas numa pedra. Quando chegares aos 50, disse Kiran, o gelo do rio vai começar a estalar. Na manhã do 50º dia, ouvimos um som estranho, como uma árvore a cair. Uma fenda tinha-se aberto na superfície gelada, quase de uma margem até à outra. A primavera não tarda a chegar, disse Kiran. Não foi muito depois disso que a erva recomeçou a crescer e que os esquilos saíram das tocas, magros que nem fusos. Seguíamos-los e tomávamos os nossos pequenos almoços no renovado ar primaveril. Foi numa dessas manhãs que Aquiles pediu a Kiran que nos ensinasse a lutar. Não sei o que o fez pensar nisso nessa altura. Um inverno passado dentro de casa, provavelmente sem exercício suficiente, ou a visita da mãe na semana anterior, ou talvez outra coisa qualquer. Ensina-nos a lutar? Seguiu-se uma pausa, tão breve que quase poderia ter sido imaginária, antes de Kiran responder: se é isso que queres, ensino-vos. Mais tarde, nesse mesmo dia, levou-nos até uma clareira no alto do monte. Tinha cabos de lança e duas espadas de treino que tirara de uma arrecadação num qualquer canto da gruta. Pediu que cada um de nós executasse os exercícios que sabia. Eu fiz devagar os bloqueamentos, os golpes e o trabalho de pés que aprendera na fetia. Pelo canto do olho via os membros de Aquiles indistintos desferirem golpes. Kiran levara uma vara revestida a bronze e de vez em quando usava-a para pôr à prova os nossos golpes e testar as nossas reações. O exercício parecia durar há já muito tempo e os braços doíam-me por erguer e colocar a ponta da espada. Por fim, Kiran deu o treino por encerrado. Bebemos água que levávamos nos odres e deitámo-nos na erva. Eu sentia o peito pesado. Aquiles mantinha-se inalterável. Kiran estava de pé diante de nós, em silêncio. Então o que achas? Aquiles estava ansioso e recordei-me de que Kiran era apenas a quarta pessoa a vê-lo lutar. Não sei do que estava à espera que o centauro dissesse, mas não era o que se seguiu. Não há nada que eu possa ensinar-te. Já sabes tudo o que era que lhes sabia e ainda mais. És o maior guerreiro da tua geração e de todas as gerações anteriores. Um rubor cobriu as faces de Aquiles. Não percebi se de embaraço, de prazer ou de ambas as coisas. Os homens vão ouvir falar da tua perícia e vão desejar que traves as suas guerras. Fez uma pausa. O que vais responder-lhes? Não sei. Por agora isso é uma resposta. Mas mais tarde não será suficiente, disse Kiran. Seguiu-se um silêncio. E eu senti uma tensão no ar que nos rodeava. Pela primeira vez, desde que tínhamos chegado, o rosto de Aquiles estava tenso e solene. E eu? Perguntei. Os olhos escuros de Kiran deslocaram-se até se fixarem nos meus. Nunca te tornarás famoso pela tua maneira de lutar. Isto surpreende-te? O tom da voz dele era fleumático, o que de certo modo aliviou o desagrado que as suas palavras me provocaram. Não, respondi com sinceridade. Porém, não está fora do teu alcance seres um soldado competente. Queres aprender a combater? Pensei nos olhos sombrios do rapaz, na rapidez com que o sangue dele empapara o chão. Pensei em Aquiles, o maior guerreiro da sua geração. Pensei em Tétis, que o levaria para longe de mim, se pudesse. Não, respondi. E assim terminaram as nossas lições da arte de combater. A primavera deu lugar ao verão e as florestas tornaram-se quentes e abundantes, luxuriantes de caça e frutos. Aquiles fez 14 anos e os mensageiros levaram-lhe presentes de Peleu. Era estranho vê-los ali, nos seus uniformes, com as cores do palácio. Observei-lhes os olhos a cintilarem fixos em mim, em Aquiles e principalmente em Quirón. No palácio os mexericos eram apreciados e aqueles homens seriam recebidos como reis quando regressassem. Fiquei contente quando os vi porem aos ombros as arcas vazias e partirem. Os presentes foram apreciados. Cordas novas para a lira e túnicas tecidas com a mais fina lã. Também havia um arco novo e setas com pontas de ferro. Passámos os dedos pelo metal, pelas pontas afiadas, que abateriam os nossos jantares em dias vindouros. Havia coisas menos úteis, capas rígidas, recamadas a ouro, que trairiam a presença de quem as usasse à distância, e um cinto cravejado de pedras preciosas, demasiado pesado e pouco prático para usar. Também havia uma capa para cavalo, pesadamente bordada, destinada a adornar a montada de um príncipe. Espero que isto não seja para mim, disse Quirón, erguendo uma sobrancelha. Rasgámo-la para fazer compressas, ligaduras e panos para limpar. O material áspero era perfeito para esfregar sujidade e comida encrustada. Nessa tarde, deitámo-nos na erva, à frente da gruta. Já chegámos quase a um ano, disse Aquiles. A brisa soprava fresca contra a nossa pele. Não parece há tanto tempo, respondi. Sentia-me ensonado, com os olhos perdidos no azul cintilante do céu. Tens saudades do palácio? Pensei nos presentes do pai dele, nos criados e nos seus olhares, na má língua e nos cochichos que praticariam de volta ao palácio. Não, respondi. Eu também não, disse ele. Pensei que iria ter, mas não. Os dias e os meses correram, e mais um ano passou.